Tomo um banho gelado nesse clima de verão, pra enfrentar a depressão e lutar contra a solidão. Recomeçar a trajetória, mudar essa vida minha. Me preparo pra vencer, coloco o boné e a camisa, calço o bonde pro rolê. Essa noite vai ser louca. Em direção ao culto eu abro a minha boca pra profetizar a vitória, buscando a unção, me capacitando, Senhor. Eu preciso de purificação. Você não tem vergonha, seu pobre pecador. Tu é um fracassado e não sabe se impor. Eu quero você caído, sem forças lá no chão, sendo pisoteado pela dor e a depressão. Hey, eu sou guerreiro, mesmo ferido eu luto. Desistir, nem pensar, eu quero morrer pro mundo. E pra sua informação, não tenho vergonha, não. Vergonha é se entregar ao pecado e caminhar na contramão. E em Cristo Salvador, eu sou mais que vencedor. Então cala sua boca, me impõe estilo rimador, que canto amor, a paz e a superação. Eu quero mais louvor, exaltar em adoração. Jesus é minha luz e me dá forças pra lutar. Enquanto o ser humano julga, o meu instinto é perdoar. Levantei com uma vontade de vencer, realizar minhas metas e objetivos, só ter fé pra conquistar. Muitas vezes me abati com a derrota sobre mim, me achava incapaz, era uma luta sem fim. Mas não, Deus me escolheu pra pregar e resgatar. Preciso acordar e o meu dom manifestar. Não adianta se esconder nos problemas, mano. Uma solução procuro pra essa guerra, eu tenho plano. Jejum, oração, leitura, meditação, sacrifício, congregação, motivação. Eu não vou deixar, vou fazer de tudo pra te derrubar. Se você vacilar, eu posso até te matar. Tenho Deus poderoso que ilumina o meu caminho. Sai pra lá, coisa ruim, pois aqui não estou sozinho. Sempre acompanhado pelo mestre do meu lado. Não abaixe sua cabeça, fique firme e aliado. Mãos pra cima, sintam o clima. E pra Jesus, eu vou mandando a minha rima.